os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Os destaques do programa de hoje. Publicitário e empresário dos Stones, Andrew Lloyd Holden, começa a associar o nome do grupo ao proibido, ao errado, ganhando assim mais espaço na mídia. Cria a campanha que trazia a pergunta: você deixaria sua filha se casar com um Rolling Stone? E ganha de vez o público que não gostava dos Beatles. O primeiro álbum, chamado de Rolling Stones, saiu em 64, e apenas uma das músicas era de autoria de Jagger e Richards. O material escrito pela dupla só começou a ganhar espaço em Out of Our Hands, de 1965. Rolling Stones, As Tears Go By. 1966. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. I sit and watch Beatles, I Wanna Hold Your Hand. 1964. Arthur Conley, Sweet Soul Music. 1967. We'll be right back. Aqui você tem a oportunidade de acompanhar a trajetória e a evolução da música através dos tempos. Aqui você tem um pouco da biografia de cada cantor ou banda. De Volta para o Sucesso tem a intenção de trazer para você um pouco mais de informação sobre seus ídolos. Afinal, música é cultura. Barry White, Just the Way You Are. 1978. Esta é só para você. I Hear You Now. 1979. Agora é a hora da música country. Kenny Rogers, The Gambler. On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal's done. É inglesa e tem uma das vozes mais singulares da música pop. Iniciou seu percurso com 16 anos quando um amigo fez com que David Gilmour, do Pink Floyd, ouvisse uma fita demo que ela gravou. Não demorou muito e ela conseguiu assinar contrato com a EMI Records. Mas antes de gravar seu primeiro disco, estudou canto e dança, além de continuar compondo. Em 77, estava pronta para entrar em estúdio e gravar a música, que se tornaria um grande sucesso na parada britânica, Wuthering Heights, que também tocou bastante por aqui. Ainda em 77, ela se viu obrigada a lançar o seu primeiro álbum, The Kick Inside. Além de Wuthering Heights, o disco ainda trazia músicas que ela compôs 3 anos antes. Vendeu mais de 1 milhão de cópias. Seu próximo sucesso só viria em 80, com a música Babushka. Até hoje, ela é muito popular na Inglaterra. Kate Bush, Wuthering Heights. You had a temper like my 3 Degrees, When Will I See You Again? 1975. Simple Minds, Don't You Forget About Me. 1985. We'll be right back. Kazek, Emotion Emotion. I would do anything. Somente os grandes nomes da música internacional desfilam aqui. Nomes consagrados mundialmente pela crítica e pelo público. Cantores e bandas que fizeram de sua arte uma maneira de se comunicarem, eliminando fronteiras, levando ao mundo todo a sua música. Vanessa Williams, Save the Best for Last. 1992. Exclusivamente pra você. Ben Harper, Diamonds on the Side. Putting it to use. had diamonds on inside. She had diamonds on inside. She had diamonds on inside. Diamonds. The candle throws its light into the darkness. And a nasty world so shines a good deed. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why first ask is the last to give every time. What you say and do not mean follows your clothes in time. She had diamonds on inside. She had diamonds on inside. Sob a tutela de Michael Bivens, o quarteto vocal Boyz II Men tornou-se uma sensação da música pop em 1992. Embora definam sua música como hip-hop do Whoop, há muito pouco do Whoop tradicional nela. Ao invés disso, resgatam o som de grupos vocais de rhythm and blues dos anos 60 e 70. Formado em 88 na Filadélfia por Shaw Stockman, Nathan Morris, Michael McCary e Vania Morris, o Boyz II Men lançou seu primeiro álbum, Folly High Harmony, em 91, emplacando os hits Motown Philly, It's Hard to Say Goodbye e The End of the Road. Estas canções tornaram-se um novo padrão para o estilo, ocasionando o surgimento de diversas bandas. Depois de lançar um álbum de Natal em 93, o quarteto passou mais de um ano produzindo seu segundo álbum, que superou o primeiro, vendendo mais de 7 milhões de cópias devido ao sucesso da música I'll Make Love to You. Evolution seguiu em 97 e o aguardado quarto álbum, Nathan Michael Shaw Vania, foi lançado 3 anos depois. Boyz II Men, I'll Make Love to You. 1994.